nos nossos canais você estará conferindo de perto a cobertura oficial da 64ª Festa dos Estudantes aqui em Triunfo, que esse ano será transmitido com imagens, tá? Então fica ligadinho aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais e não perde nada. Mandar um abraço aqui para o ouvinte, um abraço lá para Maria Luísa, tá ao vivo aqui no nosso Instagram, abraço para você, Maria Luísa, também para Sandra Freire. Sandra, um beijo, minha querida. Beijo, gente. Nosso amigo Luciano Lima, não é Luciano Lima aqui da rádio, é outro, é o xará do nosso Luciano. Um abraço pra essa turma, pra Sandra, também pra Joelma, um abraço, turma aí boa demais, todo mundo tá ligadinho, né? Também pra Raíssa, abraço, Claudiane Maria, boa tarde, minha querida Claudiane, e vem pra cá, participa. Gente, vamos trazer informações agora, olha, com queda da cobertura vacinal, vamos ter aí, trazer essa informação amanhã. Beneficiários com NIS final 5 recebem hoje o Auxílio Brasil. Olha, gente, beneficiários com o número de inscrição social, o NIS com final 5, recebem hoje, dia 22, a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. Auxílio Brasil, no valor de R$ 600, começa a ser pago no dia 18 de agosto. Atenção, viu, gente? Olha, beneficiários do Auxílio Brasil de Salgueiro e outras cidades do país começaram a receber o novo valor do auxílio, os R$ 600 a partir do dia 18 de agosto. Começarão, nesse caso, né? O calendário de pagamentos nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro foi enviado à redação do blog do Alvinho Patriota pela Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal. Olha, Ministério Público apresenta ataque para a realização da Festa dos Estudantes de Triunfo. O Ministério Público de Pernambuco apresentou nesta quarta-feira, dia 20, um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para a 64ª edição da Festa dos Estudantes de Triunfo. Participaram da reunião representantes da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Conselho de Direito, Barraqueiros, Associação Comercial de Triunfo e Equipe de Segurança. Várias normas foram estabelecidas pela TAC, como horário limite para o encerramento dos shows musicais às 2 horas da madrugada, proibição de vendas de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e implementação de uma área de acessibilidade em frente ao palco para pessoas portadoras de necessidades especiais. A 64ª Festa dos Estudantes está agendada para o período de 23 a 30 de julho, com shows musicais, apresentações culturais, atividades formativas e esportivas. Já confirmadas apresentações de Josildo Sá, Cavaleiros do Forró, Santana, O Cantador, Juarez e Vitor Fernandes. Para você que tá aí ligadinho, se liga na nossa programação, viu? A programação da 64ª Festa dos Estudantes. Olha aí, coisa boa. E você que tá chegando, tá pertinho de saber quem será o nosso ganhador, a ganhadora de uma cesta básica. Isso, agora? Já estamos. Vamos fazer agora, aqui, né, a coleta dos nomes. A nossa querida Isa já deixou tudo preparadinho aqui na nossa caixinha. Você, pra ver, você quer ver como será que o nosso sorteio? Vai aí no nosso Instagram, Triunfo FM 879. Estamos ao vivo e vamos fazer esse sorteio aqui ao vivo para você ver que é tudo aqui na realidade. Aqui é tudo isso, verdadeiro. E a gente vai deixar a live salva, né, para vocês que estão aí nos acompanhando. Olha só, quem participou, o nome foi colocado aqui nessa caixinha, nessa latinha, tá bom? E a gente vai realizar o sorteio agora. Quem vai tirar? Eita, vamos chamar o nosso amigo Luciano Lima? Vamos, né? Boa tarde, Luciano Lima, tudo bem, meu amigo? Fala, Priscila, boa tarde, Marta, eu tô aqui, meu povo, filmando. Olha, é importante falar o seguinte, tá bom, que a partir de amanhã a gente vai fazer isso de uma forma profissional, tá certo? A gente entrou aqui no Instagram só pra mostrar a lisura realmente desse sorteio, mas a partir de amanhã a gente vai começar a utilizar as redes sociais de uma forma profissional, tá bom? Um aparelho com uma qualidade maravilhosa e a gente vai explorar. Você, melhor, eu não vou adiantar muito não, eu vou deixar você na curiosidade. Gostinho, tá? De curiosidade. Isso, a partir de amanhã a gente lança, ó, a nova marca, tá bom? Que ficou linda. O slogan, a turma já sabe, o slogan é a sua... Rádio. A sua rádio. Agora você tem que ver as novas cores da rádio, o banner, como é que ficou. Ficou tá muito lindo isso. E amanhã a gente faz esse lançamento e com essa profissionalização de todas as redes sociais, o Instagram, o YouTube, Facebook... É, o nosso design, o Alex, está trabalhando a todo vapor, o Thiago também nessa questão de vinhetas, de trilhas, porque dia 28 também tem o lançamento oficial da nova programação da rádio. Meu povo, é uma nova era, novas mudanças, e eu digo a você, a Triunfo FM no topo ali entre as grandes rádios, vai ficar top de verdade. Eita. Tudo novo, tudo novo. Como eu falei, só a gente que não, só, né? Só os locutores que são velhos. É, mas só o resto é novo. Bora fazer o sorteio? É isso, vamos lá, né? Tá aqui, ó, todo mundo que participou tá aqui, viu, gente? Vou tirar de olho fechado, olha. Tem muita gente aqui, viu? Já muita puxou. Gente aqui acompanhando, muita gente. Muita gente. Deixa eu ver se eu encontro lá, tu pode tirar? Vai, Marta, tira. Vamos lá, né? Ó. Eita, quem será? Tchan, tchan, tchan, tchan. Vamos ver. Quem será o ganhador? Priscila Leia. Priscila, vamos passar para a Priscila. Olha, vamos ver o sortudo, a sortuda de hoje. Foi, olha, a Stephanie do bairro do Rosário, a nossa ganhadora da sexta base. Stephanie! Tem o telefone dela? Olha, tem sim, é o 999-26-84. Tá bom. Maravilha, só isso aí. Vai, alguém liga, né? Então, tá, você verdade, passou. Ficou dois dígitos ainda, né? Faltou dois dígitos. Perfeito. Então, perfeito. Não, ainda bem. Então, faz o seguinte, amiga. A gente vai entrar em contato com você pra gente combinar isso bem direitinho como vai ser essa entrega. Agora, vale lembrar o seguinte, que você pode continuar participando à tarde, no finzinho da tarde, mais uma cesta básica, amanhã também. Olha que e nos próximos boa. Dias, Marta e Priscila, pra quem já é inscrito, olha, continua aí, tá bom? Continua. Você vai concorrer, ó. Não, Pix. Não sai, não, viu? Deixa de seguir, viu? Vai estar fazendo Pix de 50. A qualquer momento, eita, cai um Pix de 50 boa. Na sua conta. O locutor pode participar? Não, não pode. Não, não pode. Olha só. Tem caneca personalizada, a caneca com a nova marca da rádio, eita, tá bom? Com as redes sociais. A gente vai sortear cestas básicas, é muita coisa. A gente tá fechando parcerias aí com os comerciantes, nossos parceiros, amigos, porque a partir de amanhã, vários prêmios pra você que acompanha a Triunfo FM pelas mídias digitais. É uma nova era. É uma nova era, sem dúvidas. Meninas, um abraço pra vocês, eu vou ficando por abraço aqui. Um abraço pra você, bom? Também, Luciano, tudo de bom. Um abraço pra você, ouvinte, vem pra cá, você que ainda não é inscrito, vem, se inscreve no isso nosso aí. Instagram. No nosso Instagram, segue. E no canal, se inscreve. E detalhe, é 0800, não paga nada. Muita gente não quer se inscrever porque acha que vai pagar alguma coisa. É ao contrário, você ganha. Ganha, você isso. Você ganha. E não esquecem, não esqueçam os prints, hein? Sem o print não vai funcionar, minha gente. E não print. Mandem pro meu, mandem para o da rádio. Fechou? Show. Fechou. Valeu, gente. Abraço. Olha, e vamos trazer aqui, finalizar aqui com a nossa mensagem, pra gente começar bem, Marta, o nosso final de semana. Vamos aqui com uma mensagem que vai de encontro ao coração do nosso ouvinte. E a nossa mensagem de hoje é uma mensagem muito bonita. Se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você for. Com essa mensagem, finalizamos o nosso programa de hoje, programa Rádio Notícias, que teve na apresentação dela, Marta Vieira e Priscila Vi, o diretor da Associação Cultural de Triunfo, Thiago André. Presidente da Associação Cultural de Triunfo, Luciano Cordeiro de Lima. Um abraço pra você, Marta. Um ótimo final de semana. Pra você também, Priscila. Tudo de bom. Um abraço também ao nosso ouvinte. Convidamos a você continuar na sintonia da sua rádio. É isso aí. Um ótimo, abençoado final de semana. E continua ligadinho com a gente. Vê coisa boa final de semana, hein? Muitas, muitas coisas boas. Então você está na melhor Triunfo FM. De vencer. Você acabou de ouvir na Triunfo FM o programa Rádio Notícias. Rádio Notícias. Compromisso com você, compromisso com a informação, a verdade dos fatos com imparcialidade e credibilidade para você formar a sua opinião. Rádio Notícias, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã. Rádio Notícias. A Triunfo FM 87,9 faz a maior cobertura de todos os tempos da 64ª Festa dos Estudantes de Triunfo. E conta com apoio cultural de Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Triunfo. Quase 60 anos de luta pela melhoria da qualidade na vida no campo. Clínica Médica Endo Triunfo. A sua saúde em boas mãos. Grandes profissionais da medicina cuidando bem da sua família. Aurifarma, a farmácia da família no centro de Triunfo. Academia FD Fitness, Dais e Santos, bem-estar físico e mental. JN Marcenaria, portas e móveis de madeira, qualidade em que você pode confiar. Cefas Marinho, corretor de imóveis, perito, avaliador imobiliário e georreferenciamento. Porta Pronta e Cia, loja de fábrica, atende Serra Talhada e todo o sertão de Pernambuco. Figues, agência virtual especialista em redes sociais, Serra Talhada. Câmara de Vereadores do município de Triunfo, Casa Deucleciano Pereira Lima, a serviço do nosso povo. Prefeitura de Triunfo, mais trabalho, novas conquistas. Cobertura oficial da 64ª Festa dos Estudantes. É aqui na Triunfo FM 87,9, a sua rádio. Apoio. Natal Supermercado tem promoções de domingo a domingo. Acompanhe todas as ofertas da semana no nosso Instagram, arroba Natal Supermercado, ou entre em contato com nosso WhatsApp 87 999510122 e faça suas compras no Natal Supermercado com muito mais economia. Natal Supermercado, sempre pensando em você. Começou o show de prêmios Supra Vigor e Catarinense. Quer concorrer a R$5.000 em prêmios? Só as farmácias Cavalcante te dão essa super chance. Compre Supra Vigor ou produtos Catarinense e concorra a mais de 25 prêmios incríveis. Tem TV 32 polegadas, celular, chapinha, ventilador, liquidificador e muito, mas muito mais. Passe já na farmácia Cavalcante mais perto de você. Compre seu Supra Vigor ou outro produto da linha Catarinense e participe. Farmácias Cavalcante. Cuidar é coisa de família. Ah, seus bons momentos merecem ser registrados com a qualidade de Foto Alexandre. Serviços de revelação digital em tempo real, revelação de fotos 3x4, restauração de fotos antigas e colocação de molduras. Sabe aquele monóculo antigo? Em Foto Alexandre, ele é transformado em fotografia. Serviços de sublimação em camisetas, fardamentos e canecas. E mais, cobertura de eventos. Confira as opções em artesanatos e roupas de banho. Foto Alexandre é o lugar certo para quem vai presentear. Informações 996322705 e 996472468. Diretamente dos nossos estúdios, vem aí mais uma atração na Triunfo FM. Agora na Rádio Triunfo FM, vozes da MPB. Os maiores sucessos da MPB você ouve aqui na Triunfo FM. Está no ar, Vozes da MPB.